Nos dias 29 e 30 de abril de 2014, policiais militares integrantes da Rotan do 19º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com efetivos do Pelotão de Choque do 6º BPM de Cascavel, Pelotão de Choque do 14º BPM de Foz do Iguaçu, agentes da Polícia Federal e do DEPEN, participaram de um curso técnico especializado em armas longas e de alto poder de fogo, mais especificamente a nova carabina fuzil Imbel 556. O curso foi realizado no estande de tiro Guairacá, em Cascavel, durante 2 dias, e as aulas teóricas foram ministradas na sede do 19º Batalhão de Toledo. Um dos instrutores de tiro foi o oficial Capitão Anderson Puglia, que responde pelo Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ele é ex-comandante do Grupo de Operações Especiais UBOP da PMPR, que teve como auxiliar soldado João, perito em armas. A carabina Imbel 556 é uma arma de fabricação nacional, mais compacta, mais leve e de alto poder de fogo, especialmente preparada para combates urbanos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.